muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Uma vez mais, a emissão não é em direto, surgiu um contratempo, mas vou estar aqui durante toda a hora e, enfim, faço-vos companhia, a companhia possível. Espero que não se importem e para a semana, sim, é possível que já volte aos diretos, mas, enfim, depois vemos. Começamos esta emissão com a música de Oniotrix Point Never, a curtíssima Lover Girls Precinct, que é a que abre o seu disco de 2013, Drawn and Quartered. E vamos seguir na mesma toada eletrónica para o disco de estreia de Rui Sousa, músico vimaranense, aqui atuando sob o nome de Dada Garbeck, o seu novo disco que saiu ou sairá este ano, The Ever Coming, e vamos ficar com A Free Man Carries A Bag of Stones. É uma interrogação para os próximos minutos e eu já volto. Muito obrigado por estarem desse lado. Espero que se divirtam e até já. Oh. ouvimos a música nova de Dada Garbeck, nome sob o qual assina Rui Sousa. E seguimos agora para um registro completamente diferente, para ouvir a música de Ali Hassan Kuban, o disco tem o nome de Walk Like a Nubian. Eu penso que conheci este disco devido a um artigo da Cat Power, em que falava de alguns discos que foram, de certa forma, influentes ou marcantes da sua vida. Este foi um deles, é de 91, a faixa que vamos ouvir tem o nome de Om Shar Asmar Medafar. E é uma ótima composição que fará uma ótima companhia nos próximos minutos. Até já. Thank you. Deixamos este disco Walk Like a Nubian, de 91. Esta é possivelmente uma das faixas mais compridas, mas se gostaram do registro, não dispensem a audição completa, porque é de facto um estilo diferente e muito bem conseguido por Ali Hassan Kuban. Mas passamos agora a um dos artistas que esteve em implícito destaque no ano passado, porque foi dele grande parte da produção do disco de Rosalía, e trata-se de El Guincho, que já fez uma série de coisas interessantes na sua carreira. Parece-me que ele agora está mais dedicado ao seu papel de produtor. Vamos recuperar um disco seu de 2010, porque ele teve, a certa altura, uma carreira muito promissora e que se veio a confirmar na questão autoral das suas músicas. E este disco chama-se Pop Negro, é de 2010, e vamos ouvir a canção Novias. E para não fazer tantas pausas, ficamos de seguida com mais duas, e são da autoria dos Deer Hunter, o grupo que foi entretanto confirmado para o Vodafone para este score. Teve em 2010, no mesmo ano, um disco com o qual passei algum tempo, e enfim, deu-me algum gozo recordá-lo durante esta semana. Chama-se Halcyon Digest, e vamos escolher duas canções. A primeira tem o nome de Don't Cry, e a segunda logo de seguida, Sailing. Portanto, é uma sequência de três canções. Eu volto no final. Espero que se divirtam e até já. Secretas de arena. Wind in my sails. I live for days. No water, no food. It was good. I didn't. Nowhere to be. Nothing to see. Except me. Done nothing wrong. You can't take too long. Making up songs. Ficamos com os Deer Hunter, talvez nas próximas emissões passemos em mais alguns discos deles. Parecem-me ser uma banda que poderá valer a pena fazer esse tipo de incursão, embora neste disco Alcyon Digest, enfim, houve um confronto com a ideia que eu tinha da memória do que seriam os Deer Hunter e o que eles eram mesmo em 2010. E, bom, já que falamos de recordar, vamos recordar outra vez o disco que também recordámos na passada emissão, o disco de hoje da Kinks, de 1970, Lola vs Power Man and the Money Garant, Part 1. Na semana passada ouvimos duas faixas e hoje vamos ficar apenas com uma, tem o nome de Strangers. Logo de seguida, enfim, com um nome improvável que nunca por aqui passou, Bruce Springsteen, de quem ouviremos Atlantic City, o disco Nebraska de 82. Enfim, não sei. Há de correr tudo bem. Até já. Chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade and the gang hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby, and meet me tonight in Atlanta City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. So put your hair up nice, kiss yourself up pretty. E depois desta proposta improvável de Bruce Springsteen, vamos ficar com duas canções que dizem respeito já a este 2019. A primeira é da autoria de Jessica Pratt, que no seu disco, creio eu, de 2014 ou 2015, On Your Own Love Again, nos conquistou sobremaneira. Atuou inclusive no mesmo ano do disco, no ano seguinte, aqui em Braga, na Generation. Mas lançou agora o seu novo trabalho, chama-se Quiet Signs, e promete ser também um que nos fará alguma companhia durante o próximo ano. Chama-se a canção que vamos ouvir, As the World Turns, e logo de seguida vamos recordar uma vez mais uma canção que também já passou por aqui várias vezes, mas esta é uma versão ao vivo da autoria de Joan Baez, e vamos ouvir a clássica Sweet Sir Galahad, interpretada em Woodstock. Portanto, algo especial. E assim me despeço, sinto que depois ficaremos com mais uma canção que eu não vou interromper, mas que apresento já de seguida. Até já. Thank you.

like to sing you a song called Sweet Sir Galahad about my brother-in-law who has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farinio, whom some of you remember. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the yard. Took her hand in his and shook the long hair from his neck, and he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had the land of poets' pride. She laughed and talked a lot with new people on the block, but always at evening time she cried. And here's to the dawn of their of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. I get myself to work by 8, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? And here's to the dawn of their day. Like a bomb. Esta última música que ouvimos é da autoria de Perfume Genius, tem o nome de Hood, e o disco é o de 2012, Put Your Back Into It, que foi um disco que na altura também me acompanhou durante algum tempo. Acho que, pelo menos nos dois primeiros discos de Perfume Genius, acompanhei a sua carreira, entretanto já lhe perdi o fio à meada. Bom, é desta forma que chegamos ao final desta emissão, espero que tenham gostado. Vou tentar que para a semana já voltemos aos diretos e no registro mais experimental, coisa que não aconteceu hoje, mas enfim, a fazê-lo, prefiro fazê-lo quando estiver cá em direto. Mas ainda assim, vamos até ao final ficar com mais duas propostas. A primeira é de um disco que tem o nome de Armenian Medieval Spiritual Music, e o próprio nome acho que é suficientemente indicativo do que vamos ouvir. Aqui interpretado por Lucine Zakarian, e ficamos com uma faixa que tem o nome Ur Es Mayrim. E para terminar, voltamos onde começamos, o disco de Onetrix Point Never, e ficamos com I Know It's Taking Pictures From Another Plane, Inside Your Sun, disco de 2013, Drawn and Quartered. Da minha parte é tudo por hoje, o meu nome é Alexandre Pinto, ficaram com Uma Hora da Mosca, espero que tenham gostado, relembro que temos o blog em ucoprofago.wordpress.com e também o Facebook em facebook.com/amoscadarum. Além disso, para a semana já retomamos as sessões de cinema na Universidade do Minho e o primeiro filme será o Vertigo, de Alfred Hitchcock, que inaugurará um ciclo que ainda não tem nome, mas que será, enfim, sobre cores. E penso que é tudo. Há também o Patreon em patreon.com/amosca, se quiserem apoiar este projeto de uma forma um pouco mais substancial. E já agora, a todos os meus patronos e quem me apoiou ao longo do último ano, ano e meio, um enormíssimo abraço e uma infinita gratidão da minha parte. Bom, e agora sim me despeço, fiquem bem, tenham uma ótima semana, um bom fim de semana também, e até já, um enorme abraço. Thank you.